9-1 no Chime Torre. Em 1 na noite, desceu 95 para o cruzamento da 1-0. Ok, 2591 está autorizado o ingresso na pista, táxi à direita, reporte alinhado e pronto na cabeceira 1-0. 591 na cruzada alinhado e pronto. Gol no 260 no solo 56, libere à direita e chame a Tabata em 1-2-1-9. Direita 219, gol 260. O gol 1-2-0 retornado? 260, tá? Que se vier alfa, reportante 2-10. Tá bem claro lá no procedimento do óbito hoje. É, que nós também entendemos, devido à remetida que foi constatada pelo senhor, a nossa remetida ela foi a baixa altitude, a menos de 1000 pés. A menos de 1000 pés, nossa companhia ela tem um procedimento de estabilização. Nesse caso, como não foi atingido a estabilização abaixo de 1000 pés, nós estamos obrigados a remeter. Por isso que foi informado o senhor, creio que umas 4 só para ficar bem claro, quando estava na aproximação final, a aeronave estabilizada, ela abaixo dos pés desestabilizou. Portanto, informamos a aproximação desestabilizada, ok? Para vocês entenderem como é que funcionava, a 1000 pés, abaixo de 1000 pés a gente tem que estar estabilizado. Combinado? Ok, tô combinado. Ok, muito obrigado, tenha todos um bom dia. O gol no 260. Igualmente. Chamou o solo? Já bota na fazenda de frente, tá? Taxi em frente, Juliette para o portão 03, o gol no 260. Juliette para o 03, o gol no 260. Oceana 2591, autorizado decolagem 10, vento 090 graus, 149. Oceana 2591, autorizado decolagem. Oceana 2591, decolado 59, chame o controle 1208, bom dia. Oceana 2591, chame o controle, confirme de bem. 1208. Agora, Oceana RN 140. Persiga. Possibilidade de coordenar com o centro nível 350. 40, chame Centro Recife agora em 12545 no 2685. 12545 no 2685, grato. Controle Salvador, Força Aérea 2591. Força aéreo 2591 no contato radar, se me mantém o nível 3, o nível 400 na saída água. 400 saída água. Zona 738, após a posição ITAP, desça para 2.000 pés, QNH 1096, e reporta estabilizado no LS XR da piscina 0. 7, após ITAP, desce para 2.000 pés, para o estado 1096, e reporta estabilizado no LS, o Gol 1738. Zona 738 indicada. Reduzindo para 220 Gol ou 9738. Ciente. Então 38 mais de meia indicada. Ciente. 38 mais de meia da TAM, desça e mantenha 3.000 pés, que é legal no 06. Controle Gol 738, reduziu conforme a carta 220 em TAP, ok? Gente. Sim, Maquilo Zulu, prossiga para o solo. Autorizado, Guanambi, Planianque, inicialmente nível de voo 100, 220 milhas de Salvador, cancela e prossegue visual. Da cola da 10 com curva à esquerda, circuito de saída Arborelefa, correção direita. Árvore Alefa após direto, transpondeu 5055, controle 120-8. Zero colagem, curva à direita. E pronto para o táxi, o Lima Quilos do Mundo, parte 3. Serviço radar terminado, está agora 49 milhas sudoeste do VR de Salvador. Mantenha o nível 140 e a proa de coral e chame Ilhéus 120 décima 1. 2000, tá 3896. Tá 3896, desça para 2000 pés, que negar 1096, reporta estabilizado. Descendo 2000 pés, reporta estabilizado 3896. Gol no 738 estabilizado. Estabilizado no localizador ILS, o gol 1738. Gente, passe marcador externo, correção. Está agora a 1,5 para o marcador externo. Completa a aproximação, torre 1895. 1895, chamará o gol 1738. Torre Salvador, muito bom dia, gol 1738, passando o externo, baixa travada. No 738, continua a aproximação, pista 10, aguarde pista livre. 10, posso seguir levando a pista livre, gol 1738. Corrigindo, gol no 738, pouso autorizado, pista 10, 1 centena graus, 15 nós. Gente, autorizado, pouso na 10, gol 1738. Aérea 2591, Centro Recife na 288, na 260. Aérea 2591, 288, 1260. Habilidade 3896. 3896, completa a aproximação, torre na noite 95. 295, 3896. Correção, 1738, gol no 738, no solo, zona 0, libera a direita, solo 1219. Libera a direita, 1219, chamará o gol no 738. 3896, na minha escuta? Afirmo. TAM 3896, cheque trem, vento 090 graus, 15 nós, altímetro 10, 16, pista agora liberada, livre pouso. Autorizado pouso, 1-0, companhia embaixo está vazo, 1-0-9-6-3-2-9-9. Bom dia, azul 4207. 4207 para RJ Guadipó. Bom dia, 02, prossiga. Para Aracaju, confirma o estacionamento? Ok, tem condições de decolar direto, com prova direta? 1208-0253. Direta do DPT, reporte fora do solo. Web 5728, aciona identificação, autorizada chegada a Mari. Desse mantém o nível 050 e QNH 10 no meio. Azul 4207, cópia. Tô aqui, ó, 4207. 4207, Rio de Janeiro autorizado, 340, na pista Zulu 10, conforme a rota do plano de voo. Decolagem da pista 10, curva direita, da El Leda Bridge. 1208-5077. Autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, 340, até Zulu 10, via conforme a rota do plano de voo, decolagem 10. Israel Leda Brito, 28.2.5.077, está fora, está fora, está fora. Corretion pronto, puxa, sonar. O 738, portão 5, autorizado ingresso. Autorizado ingresso para o portão 5, voo na 738. Solo Salvador, bom dia, 738-96. 738-96, portão 612, Alfa e Juliette. Alfa e Juliette para 612, 329. Zulu, Juliette, Kilo Zulu, corrigindo, confirma a intenção, é prosseguir da Delta ou a cabeceira? Corrigindo, Lima, Kilo Zulu. Tá livre até a saída do pátio, após o gol, prossegue via Índia, ponto de espera 1895, 1016 ajuste. TAN 3896, observo 402 saindo do pátio 3. Após o tráfego, ingressa no pátio 1 para a posição 612. Gente, após o 402, ingressa para o 623, 896. Autorizado, o... correção, Web 5728, TAP da presente, desça para 3.000 pés, está livre das restrições na posição em TAP. Gente, projetado 3.000 pés, 0.096, mais obrigado. Controle Chané 6200, informação 6200 do Chané, aciona identificação, autorizado chegada Mari. Desça e mantenha o nível 050, que é legal no 0 no meio. Voltamos, o Lula tem condições de decolar da 35, o vento é de 100 graus com 16 nós. Lima, aqui no Zulu, aí decola da 10, vento 100 graus com 15 nós. Táxi é à direita, reporte alinhado e pronto, na 35. Calma. só para evitar o cruzamento do campo aqui. Então, se eu quiser ir para 17, pode alinhar na 17 e aguardar aqui, porque tem um tráfego decolando da 10 da companhia aqui que vai cumprir o perfil da Arbor. Seria para adiantar o seu lado. Então, achei minha alinhada e pronto. Rádio 02, prossegue em condições visuais, tem frequência líquida. Aqui no Zulu, decolando o Zulu 8, chame o controle, 1208 Zulu. 208, eu lembro aquilo Zulu. Controle, bom dia, Papa Tango, Lima, aquilo Zulu, decolou 1-0, passando 706. Papa Tango, Lima, aquilo Zulu, contato radar, submantenha o nível 1-0-0 na saída Arbor. 1-0-0, saída Arbor, confirme, tá livre da restrição? Está livre, o Lima Kilo Zulu. Exato, Lima Kilo Zulu. Sim, te aguarde, Zulu. Web 5728, prossegue na descida para 2000 pés, que é negar 1-0 no meio. E reporta estabilizado no LS, X-Ray da pista 1-0. Sente, prossegue no 2000, 1-0 no meio, vai reportar estabilizado X-Ray 5728. Bom dia, controle, CN6255, com a informação Kilo. CN6255, acende identificação autorizada chegada Mari, vê se mantém o nível 060, que é negar 1-0 no meio. Está correto um ponto. Senhor, mantenha o perfil da saída Arbor. Afirmativo, vai manter o perfil, está sendo o tráfego na Mari e o Lima aqui no Zulu. Gente. Confirme, confirme. Azul 4207, no 1, selecionamento. Tá livre, azul, chame táxi. Autorizado, tá 207. Comandante Tango Zulu, livre decolagem, vento 090 graus, 1-6-2. Quilo Zulu Arbor, da presente. Direto Arbor, Lima Quilo Zulu. Estamos Zulu decolado aos 23, chama o controle 1208. 6200 do Xaner, após a posição ITAP. Desça para 2000 pés, QNH 10 no meio e reporta estabilizado no LS que se rira pista no zero. Controle Salvador. Bom dia, ocupa Tango Juliette, Tango Zulu na Conde. Juliette, Tango Zulu, contato radar, submantém o nível 9090 na saída Conde. Conde da presente. Conde da presente, Zulu. Web 5728 completa aproximação, torre 9895. Completa com a torre 8895, tá logo. Torre, bom dia, Web 5728. Cheque trem. Ainda tem cela. Tome com o trem baixado travado. Vento 090 graus com 15 nós. Sente, está no localizador visual, vai aportar baixado travado. 5728.